4 Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395, boa. 7 Portão 01. Alfa Juliette, Portão 01, azul, venha na asa noite. Confirme, a aeronave chamou o solo. Forte interferência na frequência ou ruído no cockpit. Tudo reportará estabilizado, 869. Gente, a parte vai para a visão do campo. 18. Controle 19, 18, gol 1620. Controle Salvador, gol 1620, decola Cuca, chamo Caju, passando 1600 pés, transporte de órgãos vitais. Gol 1620, se matar o nível 370 direto Puca, acione o código 5067. 5067. Gol 1620, subindo para o 370 direto, chamo. M3-14, chamo Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2865-45, 6314, obrigado. Condor 076, bounce arrival, send 4015 into 1012. Condor Gol 620. Prossiga. Pode voar Aracaju? Gol no 6220, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado, Gol 620. Manda autonomia? Brasília, confirma. Autorizado o táxi via parte principal de Alfa no com temperatura no norte desse voo 95-2012. Oito da Azul vai manter a posição e guardar o táxi de uma terra da parceria até o ponto de espera, pode ser autorizado. São 3560, desça para 2000 pés, adiciona 012, obrigado, sinal LS, corte estabilizado. 2000, chamando estabilizado, são 3560. Controle Salvador, Índia 90, com November Alpha, está na frente da rotatória, visual com campo. Sente, Índia November Alpha, chame torre, 1895. Para a torre 11895, Índia November Alpha. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, está na torre da rotatória visual. 69. Boa noite, 69, chame torre, 1895. 1895, 18 menos. Estimativo, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com o solo em freio, chama táxi. Eu não mantenho ponte de meia-guarda. Boa noite, meia-guarda na chuta da torre. Estamos sim, boa tarde. Passando Índia Serra nesse instante, baixou e travou. Gente, gol 1869, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Livre pouso na 0, 1869. November Alpha na presente, faça um 360 com curva pela esquerda. 360 esquerda, Índia November Alpha. Passa em 8 de táxi. Passa para o táxi, agora não é nada. November Alpha, complete curva pela esquerda e prossiga sinal 17. Tá interceptando o sinal da 17, Índia November Alpha. Direita vem de ponto de espera torre, na 8, direção 95, ajuste na 0, 0. Bom voo. 3 horas mais tarde, está com mais pronto no 4, confirma. Negativo. Ok, pode lembrar, liberar, está agora autorizado. Espero que o seu nome seja Fluminense de Texas. Área de temperatura 0. Solo 869, solo 844, livre pista pela direita, solo em 121, decimal 9. 219, livrando a direita, 18 menos. Boa noite, 69, né? 69, boa tarde, táxi de Alfa, apontando 6 de leste. Alfa, 6 de leste. 2231, livre de colagem, pista 1-0, vento 120 graus, 079. Nome 69, temos 192 a bordo, com 3 de do 1169, táxi autorizado da ponte de parada da pista na 0 como número 2, eu prossegui até a guarda do Airbus que está terminando o push no portão 4. Quando pronto, estou no 98 decimal 95, ajuste na 0 na 2. Tudo 12, autorizado até a ponte de parada da 0, aguarda 2. Torre 295, bom, no 1169, boa tarde. Liberal para o solo 46, confirme, bate 4. Autorizado, táxi via pista, reporte liberando. Reporte pista 1735 liberado. Autorizado, 231, decolado 46, controle em 119, decimal 8. 198, 22. Controle de motor, passarela 2231 na saída mal, boa tarde. Passarela 2231, boa tarde, suba para o nível 180, saída mal, sem inscrição. 180, sem inscrição, 221. Comba 076, distante 2006, clear da left cover do passarela. Comba 076, roger, descending 2000 feet, and we're clear for the island, X-ray 10. Tá, 3217, 171 a bordo, 3 horas, Guarulhos. Direita via Índia, ponto de espera, torre na noite, direção 95, ajuste no 0, 12. Ajustado, direita, ponto de espera, 1895, tá, 3217. Azul 4118, livre de decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 099. Sinai 6210, redução para 250 mais, número 3, na aproximação. 7, reduzindo 150 mais. Gente, frequência livre estacionária. No 869, Juliette, portão 612. Juliette pro meio, vou no 869. Salvador, boa tarde, TAM 3560. TAM 3560, continue a aproximação, ponte externa, tem de pouso mais tarde pela lado. Se passará. Espera pronto, TAM 3217, boa tarde. TAM 3217, mantém ponte pé aguarde. Padrão 3217. Azul 4118, decolado 249, controle em 119, decimal 8. 98, 4118, boa tarde, obrigado. Oi, 1169, mantém ponte pé. Ah, mantém 69. 4118, boa tarde, contato 76, position do not turn in final. Condor 076, complete final and contact tower 01895. 01895. Azul 206, desça para 2000 pés, azul chama 012, autorizado na IMS, porta estabilizada. 2000 no ponto de área estabilizado. Controle instalador, parceira 2231, poderia coordenar a prova de WhatsApp ou barreiras? Aguarde. Aeronaves de matrícula brasileira deve reportar a situação de trem de pouso. AIP Brasil. Decola sem parada, foi autorizada após a passagem do tráfego. Negativo, TAN 327, mantém o ponto Passarela 2231, não autorizado direto Barreira. Direto Barreira 2231, direto. Estena 6210, redução para 1809. 1809, 6210. 6 wind 120 degrees, 08. 1076. Wind 120 degrees, 08. Runway 076, clear to land, runway 10. Zero mantém a taxa alfa, aguarda para ingressar na Juliette. Cheque equipamento de rádio, a transmissão está muito baixa, está 3560. 2/2, 3560, mantém alfa. Vamos manter alfa, como você está escutando agora? Agora sim, 4/4, está 3560, informa que a aeronave da Gol bloqueia o seu raio de curva para ingressar no portão 03. Não pode sentir ele um pouquinho à frente, cara? Autorizado a ingressar até a Juliette e aguardar para prosseguir até o portão 03, o TAN 3560. Ah, bem. Se ele for um pouquinho à frente, ajudaria bastante, ele já deve estar com a torre, né? Frente, ele já vai pro ponto de esperadão no zero. A aeronave da TAN tá alinhando já. Obrigado, cara. Number 6, on the ground at 5-5, vacate runway on your right side, contact Salvador ground 121.9. Vacate via the right, Salvador Graham 121.9 in front of Zero 7. Hello, Condor 076. We are vacating November 11th. Condor 076, approved taxi via Alpha after Juliet, then on aping of gate number 8, wait for follow me car that will lead you until gate number 11. Condor 076. Condor 076, start copy taxi via Alpha, then join the apron via Juliet, and then we are waiting for the follow me car. Azul Campo à Vista, 4206. Azul 4206, completo sinal de chame Torre, 1895. 89, boa. Oi, Salvador, boa tarde, 4206 da Azul. Azul 4206, continua a aproximação. Pode ter entre repouso, baixar de trabalho. Mostrará baixar de trabalho. O 4206. O 4206, livre pouso, pista na 0, vento 1, 2, 0, 0, 0, 8, 9. Livre pouso. C3, 2, 1, 7, decolar 257, controle 1, 1, 9, 10, 8. 19, 8, 3, 2, 1, 7. Controle Salvador, o 3217, passa 2000, perfil Arborne. Tá 3217, boa tarde, contato radar, passado nível 360, sai da água. Sai da água, 360, 3217. 19.4. 919, autorizado Salvador Campinas, via Peso 1-0 Bridge, o Peso 1-6 BHZ, pós-triv, recente conforme rota. Nível 340, saída da El, Leda Mótima. Decolada 1-0 direita após decolagem, código 5123. E controle em 1-9-8. Autorizado, TAM-3217. Direita Lefa, TAM-3217, obrigado. Tem condições de, após a passagem do tráfego lateral 1-0, alinhar e manter e decolar assim que autorizado? 999 é apenas saída da El, transição Motiva. Mike Oscar, Tango, Victor Alfa. 6210, completo final de semi-torre. 1-1-1-8-9-5. Torre, Salvador, Xenai 6210, boa. Xenai 6210, continua a aproximação. Pode ter de pouso, baixar travado. Já está baixado e travado, duas milhas de terra. A gente continua a aproximação agora na pista livre, Xenai 6210. Azul 4206, follow 59. Agilizando manobras, livre pista pela direita, chame solo 1-2-1, desce manobra. Livre agora à direita, chama 219, é o azul 4206, boa. Voo 1169, livre decolagem, pista 0, vento 1, 1-0 graus, 0-3-4. Solo Salvador, muito bom, é o Azul 4206, ligou? 4206, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, é o 4206. Ariel Terni, 1288. 260-288-2231, boa tarde. Boa tarde. Oceania 6210, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 074. Gente, livre pouso, 6210. Confirmando, é o portão 0608, 4206? 08, 4206. 087. Ciente, o 4206, gate 08. 4206, ciente, 08. 69, subindo pro 360, passa 1600. Sou o Nuno 69, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Muito obrigado, vai voar direto Leda, subindo ao 360, com o Nuno 69. Oceania 6210, solo ao 03, livre pista para a direita, solo 121 de cima máquina. 6210, boa tarde. Confirmando 6210, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Controle, gol 1-0. 1-1-69? Preciso. Queremos voar direto Mota. Flávio. 3217, chamo centro Recife, 1260 e ao técnico 1228. 260, 288, está 3217, obrigado. Voo 1169, está autorizado o Bridge. Muito obrigado, vai direto o Bridge, 1169. Voo 1169, estamos em campo de Recife, 1251, e ao TRN 1339. Recife 1251, 3695, 1169. Voo 1166, boa tarde, eu vou ir direto do Luna, desço para o nível 050. Sinai 143, boa tarde, autorizada a chegada a Bonfim, desça para o nível 050. Desça para 2.000 pés, azul 3894, boa tarde, a senhora identificação, desça para o nível 060, chegada mar e redução para 2509, número 4, na próxima. Já chequei com o Centro Recife, também não tem o seu plano. Já chequei com a Sanesp Salvador, também não possui o seu plano. Eles vão entrar, o ACC Recife vai entrar em contato com o FMC para ver o que aconteceu com o seu plano de voo. Peço que o senhor entre em contato com a companhia e que a mesma entre em contato com algumas das salas AIS do Brasil para que ou seja feito um plano de voo ou uma CHG de plano, enfim. Nós não temos o seu plano aqui. No 869, não tem o seu plano aqui. O senhor poderia me informar a rota que consta no seu plano de voo? Eleva, abertura 107. Provável abor após eleva. Bom. Obrigado. Informação 390, vai manter os 50 até a próxima duna, vai iniciar novamente a descida por volta de 8 milhas para a duna. Thanks. Zenex Pitsalas, informa táxi. Sinai 143, redução para 220 mais, número 3, na pressão. Voo no 66, desça para 2.000 pés, hoje chama 0 no 2, autorizado em cima ele, essa é possibilidade. 2.000 com 1.0 no 2, voo no 66, está autorizado e reportará estabilizado. Hotel X-Ray, boa tarde, prossiga. Sete patentes com sinais visuais, as chama 012, que é parte visual com local de pouso. Na 3894, desço para 3.000 pés, desistindo a 012, redução para 2109. Confirme 3.000 pés, confirme 12, o TAN 3294, reduzindo 220. Redução para 2110, TAN 3294. Entre 2210, TAN 3294. Estabilizado, visual 3190. Na 3190, complexo final do setor, e 1184. 295, obrigado, boa noite. Prima? Ok, só ainda não chegou no sistema, assim que chegar eu chamo pra você. Confirma por gentileza a ABT? Oi, autorizado que vai LS, reporte estabilizado. 62, autorizado, reporte, não pode ser. Salvador, boa tarde, já está 3190, estabilizado, LS da 190, visual. Já 3190, cheque 100. Baixado e checado. Já 3190, livre pouso, pistão 0, o vento 130 graus, 07 mais. Autorizado pouso, pistão 0, 3190. Salvador Azul, 6999. 4 horas e 25 de autonomia, alternando Galeão com 114 a bordo, está transportado. Direita VN de ponto de espera torre na noite de 995, ajuste na 0 na 2, vão voo. Estabilizado, gol 966. Gol 966, complexo final, Santa Torre, 118, mato. 895. Ok, 354 na cinta pronto, copy. Já entramos em coordenação com o centro, mesmo já possui seu plano, liberou autorização. Autorizado de Léo, nível de voo 140, decola pistão na zero, curva direita, após a decolagem, cumpre o perfil da coral, aciona no transponder 0263, controle 119, décima 8, 354 na cinta. Torre Salvador, boa noite, gol 1966. Gol 1966, continue a aproximação, reporte de alta de pouso, baixa travada. Baixa travou o gol 1966. Gente, continue a aproximação, aguardando pista livre. Tá 3190, salva de 23. Agilizando manobras, livre pista aqui à direita. Chame só o 1-2-1 do seu lado. 1-2-1-9, 4, o foi estará estabilizado. Alto 6909, livre de decolagem, pista 90, vento 1, 3, 0, 0, 0, 7, 9. Juliette, portão 5, são 3190. Não, foi Juliette, foi portão 5, são 3190. Coordenação com o equipe de sol, informa nesse de táxi, trip 54. Boa. 3567, informação por teórica, guarda a cópia pra você. Livre pouso na 1-6, na 1-0, gol 1-6-6. Informo que entramos em contato com a Sala IS de Salvador, Centro Recife, FMC Recife e CGNA. O seu plano não consta no repetitivo e o que a Sala de IS de Salvador tem é uma CHG de um plano de voo que não existe. Então eu peço que o senhor entre em contato com a companhia para que ela faça um novo plano de voo, para que o senhor possa decolar rumo Brasília. Nós não temos o seu plano de voo aqui, solicitamos que seja feito um novo plano junto a IS de Salvador, 1869. Obrigado, Salvador, muito atado, azul 4206, muito leve, tem oferecido isso para a equipe? 3340, autorizado direto Leda. Autorizado direto Leda, azul 6999, subindo para 340. Aqui é o número 2. Nossa cisterna baixou e travou meu 1432, Xané. Xané 6143, continua a aproximação aguardando pista livre. Continua aguardando meu 143. Solo 1166, solo 26, livre pista pé direita, solo 1219. 219, solo 1166. Boa noite, gol 1166, livrou. Boa noite, gol 1166, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol 1166. Condor, vai reportar estabilizado. Estabilizado na final, Campo à Vista, 3894. Na 3894, complexo final, chame torre, 1185. Dá pra testar. Estripe 5, 4, 9, 5. Salvador, TAM 3894, final da 10. TAM 3894, continue a aproximação, forte tempo aí pelo baixo travado. PN já cortará, passando ali a serra, TAM 3294. Confirmando, quem? 5219. 5219, confirma por gentileza o horário do plano. Ok, assim que aparecer aqui no sistema, chama pra cá. Anta Juliette, gol 966. Juliette, portão 09, esquerda tentar o colo, através 8. Juliette, vai para o 09, atenta ao follow, menos através do 08, gol 966. Matheus, curta 3894. E 5495, mantém ponte zero. Boa tarde, formação oficial, acho que aguarda, qual que é o número 3, o Xenema 201. 10, 20, 20 graus, 0, 0, 4. Autorizado pouso na 10, 3, 8, 9, 4. 7, 0, 1, 4, 3, 4. Patentes condições visuais azul chama 0 no 2 do Papai Serra Bravo. Informe e está direto para o rotatório. Já está atento na área de Camaçari. Solo aos 32, livre pista pela direita. Solo 121 decimal 9, agilizando manobra de gentileza. 21 9, agilizando. Uma 645, desce para 2000 pés, ajustando a 012. Autorizado, chama a ideia, que está autorizado. Estabilizou o Condor 22. Condor 22, completo sinal de transmissor, Rio 1895. 1895, obrigado. Azul 6919, chama centro Recife, 1251 e alterne 13395. Azul azul 6919, controle. Boa noite, é o Condor 22, estabilizado, final ILS, X-Ray down no zero, baixar travado visual. Condor 22, continua a confirmação, vai dar a pista livre. Guardando pista livre, Condor. Um minutinho, estamos coordenando o plano do senhor, tanto 35, mais 7. Ok, agora também. 1869, nós estamos aguardando a nossa autorização também com o plano de voo. Alguma novidade? Confirma 1869. É, tem alguma, já tem o nosso plano, nós estamos também com transporte de órgão. Parece que estava com um problema em relação ao nosso plano de voo. Ainda não tem nenhuma novidade aqui no sistema, vou checar junto a esse, ok? Se bom puder fazer, às vezes a gente já tá pronto aqui pra gente puxar com uma meia dúzia. Sente, agora para o treinamento e pushback. Então 3567, está pronto, cópia? Negativo, 3 horas por dia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola pistão no zero, curva direita após, cumpre perfil Arbor Alefa, intercepta Pesulo 17, prossegue conforme a rota do plano. Atena transponder 514.